DJ Paulinho Boy. Mais pólvora, meu pop saudade. E aí? José, o chefe da Sudan, olha, tá com a gente. Mas pólvora! Pop saudade. Aí, Marcelo, que eu ganhei a panela de mingau, meu irmão. Ariane, olha, socorro por aqui com a gente, um abraço ótimo. Meu amigo Herbert do Detran, olha o Herbert. O Homem do Detran. Bora, Beijona. Alô, filhona. Alô, Priscila. Quem ser pop saudade, você também. Kiss me quick while we still have this feeling. É só pet desde sexta-feira com a gente, meu irmão. Bora! Alô, coleguinha! Olha que birrasca de dinheiro aqui também. Ultra Shopper! Kiss me quick and make my heart go crazy. Sigh that sigh and whisper oh so low. Tell me that tonight will last forever. Say that you will leave me never. Kiss me quick because I love you so. Love you so, love you so. Let the band keep playing while we are swaying. Let's keep on praying that they'll never stop. Kiss me quick, I just can't stand this waiting. Cause your lips are the lips I long to know. For that kiss will open heaven's door and we'll stay there forevermore. So kiss me. Amigo Raimondino do Juruna está com a gente também. Amigo Moisés aí do Búfalo Record, senhor, fala Moisés. Keep playing while we are swaying. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Brito da Pivida. Kiss me quick, I just can't stand this waiting. Cause your lips are lips I long to know. Cielo, ele comanda os Paraíbas do Pop Saudade 3D. Esqueça se ele não te ama. Esqueça se ele não te quer. Não chore mais, não sofra assim. Porque olha só, covarde, dia 14 de dezembro, a confraternização aí da equipe Rasa Dinheiro de Coraci vai acontecer lá no Boteco do Nandinho. E tá todo mundo convidado. Nelsinho prometendo arriar 50 pacotes pra todo mundo beber de graça lá, meu irmão. Então pronto. Não chore mais, vem pra mim, vem. Não sofra, não pense, não chore mais, meu bem. Olha quem tá com a gente, meu grande amigo DJ Valmixi. Vou te fazer uma vigília aqui do Pop Saudade. Forte abraço a você, com isso. Isso é camarada, chega bom. Esqueça. Esqueça. Não chore mais. Esqueça. Fica pra outra pessoa. Alô, Divan, Ultra Shopping. Ele é madame. Pensa em querer te. As consideradas da 25 por ali também, obrigado. Olha. Te faz sofrer e até chorar. Uou, não chore mais, vem pra mim, vem. Não sofra, não pense, não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Pra viajar, se vai. Sei que mais nada represento pra você. Tanto faz que eu viva, alegre ou triste, vai dizer. Mesmo que você me mande embora, eu me quis. Bora sozinho, um abraço a você também. A gente tem um carinho muito grande, Mirassol, aqui. Aqui no Povo Saudade. Olha a equipe Lambi Lambi. Meu amor. Olha o cunhado CB Cabulino. Sábado é nós e Castanhar. Vamos lá então. Que foi que houve pra você mudar assim? Não posso crer que você não goste de mim. Oh, querida, eu juro que demais ninguém serei. Meu coração eu dei só a você, meu amor. Para Rivaldo e a Kelly, Preto e Garve, nosso casal Preto e Garve. Divaldo, 3G, ele e Ana Paula. Amor, os velhos aguardam aí, olha. Melhor morrer de amor, pois sem você a minha vida não vai ter mais cor. Talvez você já tenha um outro em meu lugar. Pop Saudade! Viver pra sempre a lamentar. Só me resta então dizer adeus e confessar. Fernando Bobocheiro, bora Fernando! Não sou ninguém vivendo sem você, meu amor. Tá gravando? Vivendo sem você, meu amor. Escuta, meu amor, o que me disse uma estrela. Falou-me que ao vê-la cessaria minha dor. Porque você seria uma fada, como um anjo a me ajudar, oh, oh. Uma fada encantada que viveria pra me amar, pra me amar. Minha amiga Cláudia, Cláudia Carreira Solo e também a Aline Chocolate, elas sempre estão juntas, meu irmão. Estiveram com a gente sábado no Calabazu. Sempre junto a ti, amor, eu já vou indo. Marcelo Elton, Marca Boa. E também a Cris Evento aqui com a gente, olha. Já amei demais. Não quero olhar pra trás pra ver o meu coração. Que há pouco se perdeu. Pop Saudade. E que foi esta canção? Amigo Nato, Junato Juá. Hoje recordando aqui com o Pop Saudade, olha aí. Bora, Nato! Pop! Pop! Pop! Bora, Fantástica! Vai, Fantástica! O meu coração. E há pouco se perdeu, oh, oh. E é que foi esta canção por um amor que não morreu, não morreu. Escuta meu amor, escuta meu amor, escuta meu amor. Aí o Rio do Gosta, né? Ouvindo esta música, eu conheci um alguém. Anos felizes vivemos, mas tudo acabou. Partiu e ficou a saudade de um grande amor. Toma um toque, não toque. Por a reta da verde, quando senti o coração. Bora, meu irmão, forte abraço, valeu. Para o Marcelo Cão! A música que eu não vi, uma recorda triste, um amor que perdi. DJ Paulinho! Um homem não chora quando sente saudade, mas não é coração. Sei que a canção. Márcio Taquejista! Ele é só o primeiro. Daqui meu pop. Mesmo nos braços, vibro. De 3D, os velha guarda do pop. Pop Saudade 3D. Esquecendo alguém que inventou no meu peito a ferida. Ou eu mato a saudade, ou saudade me mata primeiro. Quero tanto encontrar o amor que ando procurando, e rever no horizonte esperanças e sonhos voltando, e provar a mim mesma que mal de amor é passageiro. Ou eu mato a saudade, ou saudade me mata primeiro. Ou eu mato a saudade, ou saudade me mata. Sou a minha garota sem freio. Aqui com a gente curtindo. Olha. No centro, lá no norte. Pop Saudade 3D. Ninguém vai me fazer voltar porque eu sou mais forte. E ninguém vai me fazer voltar porque eu sou mais forte. Eu preciso enxergar de uma vez o lado bom da vida. Eu preciso esquecer essa dor que me fez tão sofrida. Sei que vou encontrar um amor mais puro e verdadeiro. E eu? Ou eu mato a saudade me mata primeiro. Pop Saudade. Saudade. Ou eu mato a saudade me mata primeiro. E eu? Eu vou. Fazer voltar porque eu sou mais forte. para a família Soares. Tá com a gente também, curtindo aqui o Papo Saudade. O nosso muito obrigado, tá, gente? De coração. Ou eu mato a saudade, ou saudade me mata primeiro. Ou eu mato a saudade, ou saudade me mata. Pop Saudade! O que importa se alguém anda falando do nosso amor? O que importa se alguém não quer nos ver bem felizes assim? Minha amiga Cléo, a da equipe Sem Freio, acha que eu também tá aqui com a gente, curtindo o Papo Saudade, obrigado. Pobre, o que importa se alguém acha você tão nobre pra mim? O que interessa é saber que nós nos amamos, nos queremos bem e vamos casar no ano que vem. O que interessa é saber que nós nos amamos, nos queremos bem e vamos casar no ano que vem. Abraçar também carinhosamente meu amigo Ledenildo e a dona Edna hoje. Hoje no Papo Saudade. Olha o Paulão fura olho ali. Acha que estás errada, errada. O que importa se alguém não quer ver nosso amor continua? O que importa se alguém acha que. Dá-lhe, Popete! É saber que nós nos amamos, nos queremos bem e vamos casar no ano que vem. As Fantásticas 3D da Saudade. O que interessa é saber que nós nos amamos, nos queremos bem. Pop e Saudade. No ano. Pra pegar pesado. Pop Saudade do Imperial. As pontas de cigarro apagadas no cinzeiro, duas rosas que num jarro vão morrendo em cativeiro, duas pontas desgarradas de um rosário de esperança. Olha, sexta-feira tem confraternização aí dos Velha Guarda. A gente vai passar por lá antes do Raimundinho. Sexta-feira tem Pop Saudade no distrito, lá no Raimundinho. Onde está? Bora, Eliane. Aquele encanto do tempo em que me amavas e eu te amava tanto. Onde está? Felicidade deixou nós dois tão sozinhos. Partiu deixando saudade. As consideradas da 25, fechadas com Pop Saudade. Meu irmão, tá com muita saudade. Eu fico muito feliz de ver. E a grande amiga Elisa recuperada aqui com a gente. Obrigado, Elisa. A Pink. E a grande amiga Pim Perigosa também com a gente. Alô, Deane! Cadê o fura-olho? Ó, Maurinho, toda essa galera aí. Morrendo em cativeiro. As pontas desgarradas de um rosário de esperança, duas tochas apagadas, dois destinos na balança. Onde está aquele encanto do tempo em que me amava? E aí? E eu te amava tanto. Felicidade Pop Saudade deixou nós dois tão sozinhos, partiu deixando saudade. O covarde da saudade, DJ Paulinho Boy. Pop Saudade. Rocha. Super máquina do tempo. Não sei por que procedes assim. Se é que tu não me queres mais, será melhor o amor terminar. Achio! Que alegre estava aquela tarde. No dia em que. As coleguinhas do Pop Saudade 3D. Sentindo o aroma. Nelsinho e Lu Glamour, o casal top da equipe Rasga Dinheiro. Te afastas de mim, não sei por que procedes assim. Puxa lá o joelho. Se é que tu não me queres mais, será melhor amor terminar. Não sei por que te afastas de mim, não sei por que procedes assim. Foste embora e me deixaste, querida, me abandonando neste mundo. Tão triste estou como um menino sozinho. Bora, equipe da Chope. Pensando. Bora, Divan. No teu amor. A gente vai pegando lá no fundinho. E não! Não, chega de sofrer, chega de chorar. Essa não, covarde! Bora, Claudinho, Lambilão, me deixou completamente nesta fossa dos diabos. Cuidado, CB, Leia não tá com a gente também. Sábado vamos até Castanhal. Não. Gravação do DVD, quero ver. Chega de som. Domingo tem Via Show. Olha aí, Nelson, olha, Lu. Vital de casa. Já não lágrima. Domingo tem Pop Saudade na Via Show. Você me deixou completamente nesta fossa dos diabos. Ainda. Não faz mal, não interessa. Você pra mim, você não presta. Você é lixo, não prestou. Você me chamava de benzinho, mas eu acreditava porque eu gostava de você. DJ Paulinho Boy. Bora, Rida, ele já falou na saudade original, olha. Assim, ó. Não sei se tenho direito, mas vou dizer e você vai ouvir. Aconteceu tanta coisa e o nosso amor de... Silvana Beck do Murini, tá com a gente. Acreditei que era pura, te amei com ternura e você me enganou. Sei que pra mim foi um sonho, mas não me envergonho e digo porquê. Você foi na minha vida o que eu sempre quis, mas sei que a seu lado eu não vou ser feliz. Toda a verdade foi dita e já não me importa o que você... você fez. Já deixei tudo de lado e o nosso passado eu matei de uma vez. Tudo na vida se passa e eu nem de graça quero você. Procure o seu caminho que eu sigo sozinho e digo porquê. Só pra recordar o show do Pop, vai! Você foi na minha vida o que eu sempre quis. Pop Saudade 3D. Mas sei que a seu lado eu não vou ser. Dá-lhe, Pop! Achar com muito carinho também a Cássia aí das coleguinhas. Mas uma cara que eu não vi. Obrigado, Cássia, pelo carinho. Quem sempre foi, sempre será, Pop. Você foi na minha vida o que eu sempre quis. Mas sei que a seu lado eu não vou ser. Ah, ladrão lambilão. Você foi na minha vida. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Eu sei que a seu lado eu não vou ser feliz. De hoje em diante vou modificar o meu modo de vida. Naquele instante que você partiu, destruiu nosso amor. Agora não vou mais chorar, cansei de esperar em ti. Pra começar, eu só vou gostar de quem gosta. Bora, bigode! Tá de fuga hoje, né, nega? Não quero com isso dizer que o amor não é bom sentimento. João, para aí, deixa eu vou considerar. Fala, João. Te ama, tem um amor. Por isso é que eu vou mudar. Não quero ficar chorando até o fim. E pra não chorar, eu sou. Meu amigo Bigode lá do Curió. E quem gosta de mim. Um abraço, meu irmão. Valeu a nós. Não vai ser fácil, eu bem sei. Eu já procurei, não encontrei meu bem. A vida é assim, eu falo por DJ mim, Paulinho Boy. Sem ninguém. Cadê ele? Cadê ele? Meu grande amigo Bicolô, o homem do Ponte das Flores. Cadê ele? Alô, Bicolô, um abraço a você. Cachorrão tá com a gente também, hein? Aí, Bicolô! O único Bicolô que eu conheço que é remincha. É muita hora. Não vai ser fácil, eu bem sei. Eu já procurei. Pop, saudade! Encontrei meu bem. A vida é assim, eu falo por mim, pois eu vivo sem ninguém. Pop Saudade 3D. Eu vou modificar o meu modo de vida. Naquele instante que você partiu, destruiu nosso amor. Agora não vou mais chorar, cansei de esperar. De esperar, enfim. A senhora. E pra começar, eu só vou gostar de quem gosta de mim. Mas eu só vou gostar. O sol já vai sumindo, sem calor. Ora, Brito. Uma ele falou que ele vai levar a CD pro setor dele. Sua cor. E eu sozinho vou. Você se foi, meu bem. Eu fiquei. Fui eu por perder um grande amor. O dia terminando me relembrou. Meu amigo Natos! Aí deu Natos, vá. O dia em que. Mais uma água aí, Natos. Trabalhar a garganta. Você chegou. Vai! E eu sozinho vou. Você se foi, meu bem, eu fiquei. Meu querido Moisés, lá do Búfalo Recordações. Olha, tá chegando aí uma aparelhagem. Entrou aqui do Jurunas, o gigante da savana. Um abraço à rapaziada. E hoje chega pra recordar aqui no Pop Saudade. E também meu grande amigo Paturi, tá aqui com a gente. É considerado o Valdir Boy. Alô, José Cláudio. Sábado é nós de Castanhal, meu irmão. E eu sozinho. Quero ver se os Lambi Lambi vão ir. Esse foi meu bem, eu fiquei. E se alguém. Bragança, bora Bragança. Fui eu. O rei do açaí, o rei das mulheres. Um grande amor. Sei pra onde vou. Eu vivo sozinha no mundo, querendo me encontrar. Eu guardo uma rosa amarela só pra lembrar você. O mundo devia parar quando você voltar. O que é que eu faço? Gilson Lanches, a moral das aparelhagens no Pará. Gilson Lanches, o melhor lanche do Pará. Fala, Gilson Lanches! Apoio dos CDs do Pop Saudade. O que brinca em meu rosto traz um carinho seu. O mar que se quebra na praia tenta me consolar. Olha as estrelas do céu, brilham pra me dizer. Sou meu considerado, DJ Valmix. Quando vai rir. Vou te fazer uma vendida aqui no Pop Saudade. Quando você voltar. O que eu faço, hein? O que é que eu faço desta saudade? O que é que eu faço desta saudade? Pensei melhor, eu vou ficar. Eu ficarei para lhe amar. Não quero ver você chorar. Vou confessar. Nosso parceiro Ailton, tá por aqui também curtindo o Pop Saudade. Obrigado, hein, meu irmão. O meu amor ainda é seu. Se eu partir, se eu não ficar, então sou eu que vou chorar. Então sou eu que vou chorar. Pop Saudade. Amigo Raimundino do Jurunas, amigo particular aqui do Paulinho do Bom, tá curtindo o Pop Imperial. A super máquina do tempo. Vou confessar-lhe que é bem. Meu amor ainda é seu. Se eu partir, se eu não ficar, então sou eu que vou chorar. Meu grande amor me abandonou. Para só convenções. Como vou viver a vida sem saber onde ela anda? Meu amor, minha querida, querida Helena, querida Helena, juraste com ternura me amar eternamente. Os amigos e as amigas da saudade aqui com a gente, obrigado. E a tua jura, mas mesmo assim te amo. Pop Saudade. Te amo com ternura, te adoro com pureza e não quebro a minha jura. Mas mesmo assim te amo. Eu te amo, te amo. Te amo com ternura, te adoro com pureza e não quebro a minha jura. Helena, Helena, Helena, venha ver como estou. Oh, Helena. Helena, Helena, Helena, meu grande amor. Vamos lá, Paulinho Boy. Helena, Helena, querida, eu... Aí, manjona, a brega manjona, só na mana. Era a filhona, né, por aí, olha. Sabor, alô, Priscila. Meus beijos, matar meu desejo. Só me lembro do tempo do Diamante Negro, né? É, passou por lá. Marcelo Cão, isso é um cão, gente. Querida Helena, juraste com ternura me amar eternamente. Fala o chefe da Ibev, hein? Abraçar com carinho também, gente. Esse cara que eu tenho carinho, um respeito muito grande. Hoje uma cara fazendo uma visita hoje aqui no Pop Saudade. Meu amigo Kiko da Pedreira. Alô, Kiko! Te adoro com pureza. Sucesso aí, meu irmão. Nosso novo projeto. Que Deus te abençoe. E dê tudo certo pra você lá fora. Te amo com ternura. Te adoro com pureza. O covarde da saudade. Pop Saudade. Helena, Helena, Helena, venha ver como estou. Helena, Helena, Helena, meu grande amor. Helena, Helena, querida, eu queria te ver pra sentir o sabor dos teus beijos, matar meu desejo e deixar de sofrer. Alô, a saudade, Lorde Zon. Meu amigo Brito da Bivira, só de boa. Eita, berro! Não sei o que faço sem você. Te quero de volta só para mim. Louro da Bicha Negra, ele é suas ruas, olha. Tenho sofrido muito, tem sido tão ruim. Dias e noites, sempre assim. Minha amiga Socorro, aí das poderosas da saudade. Do seu modo. Fala, Socorro! Seu beijo molhado e o brilho no olhar são coisas que tocam profundo, agitam o meu coração e choro baixinho a dor da recordação. Quero ser forte, preciso acordar. As marcas do tempo vai apagar. Pop Saudade. Pop Saudade. Amar por amar em vão. Prefiro te esquecer. Deixei de ser corno pra não mais sofrer. Escuta muito bem, né? Amar por amar em vão. Prefiro te esquecer. Fala, Rivaldo. Deixei de ser corno pra não mais sofrer. Aí não. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. DJ Paulinho Boy. O João me leva de fuga hoje. Alô, Claudino. Ele o CB, meu irmão. preciso acordar. As marcas do tempo vai apagar. Amar por amar em vão, prefiro te esquecer. Aí, Brito, hoje não veio azeitona, não? Pra não mais sofrer. Top Saudade 3D. Amar por amar em vão, prefiro te esquecer. Alô, Boninho! Deixei de ser tolo pra não mais sofrer. Já que é bobo, eu não quero ficar mais aqui pra não lhe ver. Eu agora vou lhe esquecer. Tudo acabou. Quantas vezes Brito viaja? Risquei o seu telefone. Eu vi. Fala, José, Cláudio. Amava o seu nome. Sábado é nós de Castanhal. Lambi, lambi, peso. Vamos lá. Mais um ponto na sua vida é tudo que fui. Mais um ponto na sua vida é tudo que fui. Bora, bica pro Monte. Alô, Rivaldo, alô, Rivaldo. Ser para sempre o passado. Olha, o preto já tá na área. Minhas dores, nem falar dos meus dissabores. Cansei de sofrer. Sua amiga Adriana. Bora, Adriana. Adriana Produções. Outro mundo lá fora. Largo tudo e vou embora. Eu não fico mais aqui. Mais um pouco na sua. O rival do Castanhal? Do que fui. Mais um pouco na sua vida. Tudo. Eu aposto, bora valendo. Eu sei que o Preto e o Marcelo vão estar lá. Pop Saudade. Pop Saudade 3D. Os Lambi Lambi também, ó. Os coleguinha. Vou esquecer para sempre o passado. DJ Paulinho Boy. Nem falar dos meus dissabores. Cansei de sofrer. Vou tentar outro mundo lá fora. Largo tudo e vou embora. Eu não fico mais aqui. Mais um pouco na sua vida é tudo que fui. Mais um pouco na sua vida é tudo que fui. Sexta-feira, a confraternização. Aí dos espera agora. Achei muita hora. Quando você me deixar, eu sei que vou chorar, pois não vou suportar. A saudade a me torturar. Eu prefiro morrer pra não ver isto acontecer. Só em pensar que vais me deixar, meu coração já começa a chorar. Mas eu tenho certeza que nosso amor nunca vai terminar, pois a separação para nós dois nunca vai existir. E para sempre, querida, o caminho da vida iremos seguir. E para sempre, querida, o caminho da vida iremos seguir. Que vais me deixar, meu coração já começa a chorar. mas eu tenho certeza que nosso amor nunca vai terminar. Pois a separação para nós dois nunca vai existir. Pop Saudade! E para sempre, querida, o caminho da vida. Pop Saudade! E para sempre, querida. Para relembrar. Se você pensa que meu coração é de papel, muito menos. Não vá pensando, pois não é. DJ Paulinho! Ele é igualzinho ao seu e sofre como eu. Por que fazer chorar assim a quem me ama? Você pensa em fazer chorar a quem... Chegou essa rola cansada. A quem só pensa em você. O som do povão. Um dia sentirá que amar é bom demais. Não joga amor ao léu. Teu coração que não é de papel. O Sargento Mildo, lá do cabaré, Bebe Majordranza, aqui com a gente, querido. Obrigado. Um abraço especial aqui do Pop Saudade e do parceiro Brito da Pivida. Um coração que só lhe quer. O amor é lindo, eu sei. E todo eu lhe dei. Você não quis, jogou ao léu. Que não é de papel. E aí, Juru? Por que fazer sofrer? Por que fazer chorar? Pop Saudade. Um coração que só lhe quer. Pop Saudade 3D. O amor é lindo, eu sei. E todo eu lhe dei. Você não quis, jogou ao léu meu coração, que não é de papel. Que não é de papel, não é papel. Eu descobri amor em teu olhar. Tinha alguém pra caixa? Feliz e quero até gritar. Quero ao vento espalhar. Ao mundo vou contar. Tinha alguém pra caixa? Quando te vi, queria te dizer. Para mim, eras meu bem querer. Nos teus olhos eu achei razão para viver. Quando saímos lado a lado no jardim, senti que o mundo fora feito. É teu amor que faz com que eu me sinta assim. Lene Chocolate, bora Lene. Cadê a Cláudia? Cláudia Carreira Solo. Enfim. O covarde da saudade, DJ Paulinho Boy. Essa não, covarde! Cuidado, esse é ladrão, hein? E a vida ao teu lado não tem fim. Quando te vi, queria te dizer: vamos, saudade do Imperial! Que para mim eras meu bem querer. DJ Paulinho Boy, um covarde da saudade. Saudade. Contigo sonhei num lindo jardim. Pra sozinha. Sonhei que estavas perto de mim. Quando acordei e não te vi, chorei. Larará, larará, larará. E nesta noite então, de solidão, eu quero dormir, quero sonhar, no meu sonho então, eu quero te beijar. A super máquina do tempo. Beijar-te, amor, teu corpo abraçar. Bora, DJ Júnior. Cada essa fera aí, Kiko na Pedreira. Aqui, deixa eu aconselhar, o cara que eu tenho carinho, respeito muito grande. Me digam então. Muito sucesso, meu irmão. Dos seus projetos, que Deus lhe abençoe. Pra meu sonho não ser. Aí, José Cláudio, sábado é nós. Real, lá, lá, lá, lá, lá em Castanhã. Gravação de DVD. Sexta-feira tem Pop Saudade no distrito, lá no Raimundinho. Isso é ladrão, Claudina é ladrão. Domingo tem Pop Saudade na Via Show. O covarde da saudade. Pop Saudade. Beijar-te, amor. Teu corpo abraçar. Bora, Roberto, bora, Maurícia. O calor. A Iris, a Mimi. Esteve sexta-feira com a gente lá no Sol Aberto. Olha o nosso Mimi. Me digam então. Tati da DF. Dani Cabral. E a Cleia. Pra meu sonho não ser. Chopete. Real. Larará. Larará. Larará. Tem sido sempre assim, você longe de mim. Tem sido tão ruim, você tão longe assim. Próxima segunda-feira aqui, aniversário da Socorro das Poderosas aí. Sem você, por quê? Por quê? E a gente vai encerrar. Você não quer voltar a mim, o meu mundo é você. Meu bem, DJ Paulinho Boy. É você também. Pop você. Saudade. Só quer fazer sofrer meu coração, que é todo seu. Já 14. Mais um dia. Tem Pop Saudade no Guamar. Body Body. Junto com o Luke Show. Nesse dia. 14 de dezembro, olha. Depois de uma cara, a gente pinta pelo Guamar. Voltou, meu amor. Voltou, meu bem. Agora eu sei. DJ Paulinho Boy. O covarde. Bem. DJ Paulinho Boy. Para todo que começou, sexta-feira lá no Solar Aberto, sábado no Calabazu, e ontem sucesso recorde de público lá no Pato Macho, Marindula. E a gente fechando mais uma maratona de festa hoje aqui no Imperial. Obrigado, meu Deus. Triste, sem obrigado. Por quê? Por quê? Por quê? Você não quer voltar a mim, o meu mundo. Brito, eu sei que tu é forte. Não tem mais água, acabou a água aí. Traz um ref aí pro covarde aí. Minha vida. Garganta tá seca. Você também. Porém você só quer fazer sofrer. Eita, culé de viagem, olha. Ele é Dona Edna, dá valor. A saudade original. Vieram de Marituba pra curtir o Pop Saudade. Mas um dia voltará a mim. Ah. Nesse dia, Pop Saudade! Assim, voltou meu amor. Voltou meu bem. Agora eu sei. E o quê? Sou bem. Olha aqui, amor, eu estou voltando. É tão bom chegar e eu estou chegando. Quero te dizer que me arrependi. Quero te contar o quanto sofri. Mas valeu a pena. Olha aí, preto. Meu o Rio te agradecendo ter vindo no setor dele. Longe eu descobri. Tá te agradecendo por vir no setor dele hoje. Onde o pop tá, descobri, o preto vai atrás. E dá começa aqui. Dentro é Carmen. Do lar e eu quase perdi. Encontrei mulheres. Setor do Brito da Pivira. Bora, Brito! Mas que de manhã logo me deixavam. Minha amiga Sol, Vegas Jones, olha só. E eu confesso, amor, que jamais senti em outros braços o calor dos teus abraços, meu amor. Fantástica. Esteve sábado com a gente também no Calamazu. Bora, Márcia! Encontrei mulheres que me amavam, mas que de manhã logo me deixavam. E eu confesso, amor, que jamais senti em outros braços o calor dos teus abraços. Somos Pop! Meu amor! No Imperial! Pra família recordar e curtir. Olha aqui, amor, eu estou voltando. Pop Saudade! Olha aqui, amor. Ela se enamorou de outro rapaz. Assim que o ciclone atingiu nossos destinos, nenhum de nós pensou. Será que é a volta das consideradas? Mas, obrigado, Ping. Obrigado, Amorim. Quantos desatinos. Amorim. Eu bebi champanhe em seu noivado. Traguei minha mágoa no peito sem rancor. Fui o primeiro a chegar à igreja e enamorado. Assisti o orgulho matar dois sonhos de amor. Uma noite

saboreou o meu coração. E quando o jogo acabou, o nosso sonho morreu. Chorando ela me beijou e desapareceu. E aí? Vim embora. Chora, chora, chora. Chorando. Pop Saudade 3D. Tão distante aquele amor, fui deixando. Minha tristeza é tamanha, eu sofro como ninguém. Um dia volto à Espanha pra rever meu bem. O covarde da saudade, DJ Paulinho Boy. Em meio a tantas pessoas no estádio lotado, eu fui ficando por ela tão apaixonado. Paulão, Paulão Fura Olho, o homem do chapelão, já está aqui no Pop Saudade. Pra nossa seleção, ela também goleou o meu coração. É chapelão também? O jogo acabou, o nosso sonho morreu. Não pode falar em chapelão com o maestro. Quando ela me beijou e desapareceu. Calma, maestro, olha o coração. Vim embora. Chorando. Teve garçom. Seu namorado Pupunha, é isso? Tão distante aquele amor. Esse aí, som. Fui deixando. É Nido Amor. Minha tristeza. Cachorrão no Barreiro tá com a gente também. Eu sofro como ninguém. Um dia volto à Espanha pra rever meu bem. O covarde da saudade, DJ Paulinho Boy. Vai ficar pra ideia com esse CD, meu irmão. Pense bem. Estou pedindo pra ficar. Você não sabe o que é amar. Não sabe quanto vou sofrer. DJ Paulinho Boy. Veja bem, eu falo por meu coração. Não quero mais a solidão. Não posso viver sem você. E o céu, e o céu? E o céu por testemunha o quanto amei você. E se hoje ama outro, o que vou fazer? Eu só quero ver o covarde da saudade. Se vai esquecer todo este passado lindo. E o céu por testemunha o quanto amei você. E se hoje ama outro, o que vou fazer? Eu só quero ver se vai esquecer todo este passado lindo. Nosso mundo colorido. Pode fechar, Assis. Na vinheta, na vinheta. Imploro, por favor, não vá. Tá gravando? As gravações ao vivo. De qualidade é com ele. Assis Produção. Gravações ao vivo. No Pop Saudade 3D. É com ele. Assis Produções.